uma mãe ao saber que o filho foi assassinado. A mulher, para alcançar o corpo da vítima, não toma conhecimento da ladeira. Em seguida, o retrato de quem se envolve com o tráfico de drogas. Que o crime levou, ambicioso demais, mas o sistema cobrou. E outra vez, outra mãe chora lágrimas de luto. Talvez seu filho num caixão a 7 palmos, um cúmulo. E tudo por quê? Mais dinheiro na conta, mais ibope pra quadrilha, mais cash, mais onça. Enquanto isso, seu destino é traçado, mas o pretinho na favela é atração pro estado. Enquanto isso, eu vejo os pivetes da quebra crescendo com tudo isso, distante da vida bela. Porque aqui não é novela e nunca foi. É 5 dias de trabalho por um saco de arroz. Me diz quem foi que plantou aqui a guerra, fez brotar no solo infértil flores de sangue, sequela deu pra criança inocente. Uma Glock 5 grama iniciou o ciclo, mais um dentro da trama. Mais uma história triste começa a nascer. Mais um irmão protagoniza o fim que muitos já prevê. Porque no time só entra quem tem coragem. O crime é pra quem quer, e disso muito já sabe. Daqui eu posso ouvir o choro de uma mãe, o disparo de um revólver perfura corações. O que restou? Seu dinheiro, sua fama, sua mãe no caixão dizendo: filho, mamãe te ama. Visando a rua, viajo no tempo. Meu Deus, onde estará a cura? Para a pobreza, miséria, o prato sem alimento. Desigualdade social, corrupção no governo. Vejo os moleques morrendo, crescemos junto, que pena. Adolescência pra muitos curtiram na cadeia. Infelizmente é assim, faço errado, foi mal. Família que era feliz, sofrendo no funeral. A mãe que chora pelo filho que não vai voltar. Lágrimas correm relembrando o último olhar. O crime é foda, parceiro, caminho ida sem volta. Quem chora é só sua mãe, vendo o filho na cova. Às vezes tento entender, parceiro, e não consigo. Seu pai morreu na malandragem, tu quer trilhar o caminho. Pra conseguir o respeito não basta empunhar. Junto com minha caneta, um sinal de palavra. Eu sei, o crime é sedutor, atraente, ilusório. É triste enterro de um amigo, véi, mais um velório. Até quando a maldade vai dominar a quebrada? Até quando o seu problema se resolve na bala? Procura paz, parceiro, deixe de treta. A melhor arma pra guerra, véi, sua consciência. Irmãos aí.